Eu andava devagar, com peso que nem eu sabia explicar. O dia parecia igual aos outros, mas meu peito insistia em apertar. Tinha um nome preso na boca e um medo que eu não queria escutar. Foi então que eu vi como se o tempo parasse só pra me punir. Você nos braços de outro, eu sem saber pra onde fugir. Meu mundo desabou por dentro e eu só consegui ficar ali sem reagir. E quando a chuva caiu, eu nem soube de onde vinha água no chão, se era o céu desabando sobre mim ou se eram meus olhos perdendo a razão. A nossa história se quebrou inteira, sem adeus, sem resposta, sem explicação. As ruas ficaram distantes, o som virou um sussurro sem direção. Tentei andar firme, mas minhas pernas traíram meu coração. Era como perder a própria pele sem ter feito mal a ninguém, sem intenção. Que o vento não levou, cada gota caindo em mim era um pedaço do sonho que acabou. E eu ali tentando respirar, enquanto a memória te abraçou. Olhar pra mim, perdi você, yeah. E no mesmo instante me perdi um pouco também.